Tamo de volta, quebrando tudo quando eu pé na porta. Então me solta que eu tô louco tipo Galileu. Achei um jeito diferente de ver tudo à minha volta. Se você não entendeu, isso é problema seu. Eu quebrei corrente, tô de prova que o futuro é descanso pra quem já correu. Eu me inspirei nos que eu ouvi e ouvi uma troca. Hoje falam que trabalham porque ouviram um som meu. E essa parte nunca vai perder a graça. Sabe que eu fui um amigo quando ninguém te atendeu. Graças a Deus que eu não pulei na ponta da faca. Às vezes sinto que algo maior me escolheu. Me belisca que eu só posso tá sonhando agora, parça. Vendo o sorriso daqueles que teve menos do que eu. Levantando da cama e fazendo vaga.